passe. As estrelas do céu, de Saturno o anel, até as ondas do mar. Tente me compreender, só terei total prazer contigo. Preciso de você, sentir o teu calor e a tua companhia. Quando você chegar, eu quero te mostrar a minha alegria. Aí meu coração vai poder sossegar. Preciso de você, sentir o teu calor e a tua companhia. Quando você chegar, eu quero te mostrar a minha alegria. Aí meu coração vai poder sossegar. Fui atrás do que restou, foi tão belo nosso amor. Eu não creio que tudo acabou. Tenho um mundo pra te dar e um brilho no olhar tão sincero. Vem viver comigo, tudo que eu sempre quis foi te fazer feliz, traduzir o melhor do amor. Vou tão longe pra buscar algo só pra te satisfazer. As estrelas do céu, de Saturno o anel, até as ondas do mar. Tente me compreender, só terei total prazer contigo. Preciso de você, sentir o teu calor e a tua companhia. Quando você chegar, eu quero te mostrar a minha alegria. Aí meu coração vai poder sossegar. Preciso de você, sentir o teu calor e a tua companhia. Quando você chegar, eu quero te mostrar a minha alegria. Aí meu coração vai poder sossegar. Preciso de você.